Este é o Ilustres Desconhecidos sobre os Long Fin Killie. Just good looks that drive men wild. They prefer more pear over pumpkin. It's down to figures. You can't win with a diretamente da mesma cena que criou os Mogwai, os Long Fin Killie, oriundos de Glasgow, Escócia, foram outra das bandas que ajudaram a criar as raízes do que hoje em dia se chama pós-rock. Formados no início dos anos 90, Os Killies, liderados por Luke Sutherland, vocalista e letrista da banda, além de multi-instrumentista, e Colin Gregg, baixista extraordinário, ganharam popularidade devido a um som invulgar e complexo, baseado num trabalho textural do baixo a que se sobrepõe instrumentos como violino, saxofone ou bouzouki, a par da distorção da guitarra elétrica. So you've learned to walk on your hind legs at last, a prodigious gift at any stretch. Vaseline smells like a godsend, slipping club feet into Nikes, a blue-faced lover skulking back behind a bouquet. All that I said is you're a curable head case. The way you make do is such a hell of a bad one. Such a loser's game. You'd be better off with something else. Splitting the heads of the waysides, ram raiding laundrettes on joyrides. Cut your hair and use a little imagination. All that I said, you're a curable head case. The way you make do is such a hell of a bad mind. Assinando contrato pela 2Pure, por onde passaram artistas como PJ Harvey ou Stereolab, os Long Fin Killy lançam o primeiro EP, Buttergut, em 1994, seguido pelo primeiro álbum Houdini, em 1995. A banda torna-se conhecida tanto pelo seu nível de destreza instrumental, como pelas suas letras, tanto literárias como provocadoras. Luke Sutherland pega em temas que lhe são caros, como a homofobia ou o racismo, usando-os de forma confrontadora, tornando-se parte de figuras como Morrissey. Esta fama leva a que outro provocador nato, Marky Smith, dos The Fall, participe numa das faixas do Dini, The Heads of Dead Surfers. Oh. John is a godlike 40-year-old. Clear skin, clear hair, clear smile, dead style. Designer beach clothes, a little bit of a punch. This beach boy Achilles, a former leading light of radio, drowned in some tan lotion, makes a bold declaration. We drove the noise back into the sea, and now we ride the waves. We drove the noise back into the sea, and now we ride the waves. We drove the noise back into the sea, and now we ride the waves. We drove the noise back into the sea, and now we ride the waves. And he muttered something about the waves. Imaginary miracles. Imaginary miracles. Imaginary miracles. Imaginary miracles. He said, let's get a Big Mac, chill out to happen sales. Check out the chicks on the beach and chill out. And chill out. And chill out. O dueto com Smith deu alguma visibilidade aos Long Fin Killy, com o tema a tornar-se popular nas mãos de John Peel. Vão em digressão para os Estados Unidos com os Medicine, com quem editam um split CD promocional. No ano seguinte é lançado o álbum Valentino, nome de outra figura da cultura popular falecida antes do tempo, tendência que continuaria no álbum seguinte, Amelia, de 1997, inspirado em Amelia Earhart, a aviadora. Valentino mostra o som dos Killies pouco alterado em relação ao Houdini, talvez com os níveis de aspereza e objetividade mais altos. Entre os dois álbuns, a banda dá concertos pelo mundo, incluindo uma participação no palco secundário do Lollapalooza em 1996. Oh, Durante a tour europeia de 1996, a carrinha dos Killies despista-se a caminho da Noruega. Resultado, o vocalista Luke Sutherland é internado com pneumotórax e costelas e clavícula partidas. O tempo de paragem permite a Sutherland iniciar a sua carreira de escritor, mas também dá origem a alterações na banda. O baterista David Turner sai, sendo substituído por Kenny McEwan. O terceiro e último álbum, Amelia, mostra uns Long Fin Killy mais acessíveis, não menos arrojados, mas com canções mais compactas e com abordagens ao som da moda no momento, o drum and bass. Logo após a saída de Amelia, os Long Fin Killy separam-se, impotentes com a falta de exposição radiofónica e de atenção do mainstream. Luke Sutherland, o membro mais mediático da banda, formou logo em seguida o projeto Bows, onde explorou mais a fundo as tendências drum and bass, lançando dois álbuns pela Two Pure. Mantendo em paralelo a carreira de escritor, foi ainda violinista de digressão dos Mogwai e criou uma nova banda, os Music AM, com Stefan Schneider dos To Rococo Rot, mais virada para a eletrónica minimal. Este foi o Ilustres Desconhecidos sobre os Longfin Killie. Até à próxima.